Oito. Oh, a Quinta Avenida com um daqueles hotéis horrivelmente caríssimos. 1.400 dólares! Eu não vou pagar. Claro que vais! Obriga-me! Pensas que não obrigo? Beijamo-nos agora? Pois assim espero. Está bem. Não acredito, acabei de ver a Ana Montana lá fora. Não viste? Vi. Sim, eu vi. Não. Sim. Não. Sim, eu vi. Sim, eu vi. Qual é a pressa? Não havia casa de banho na sessão de autógrafos? A Siena viu-me. E depois? Uau! A Siena viu-me. Siena, por que haveria a Ana Montana de estar aqui? Faças de inocente comigo, está bem? Eu pesquisei-te na internet e sei tudo sobre o casalinho Jacksana. Pesquisaste na internet? Pesquisaste na internet? Oh, não fiques todo inchado. Eu já namorei com tantos falhados que eu tenho um lema. Para o Totó fintar, o melhor é pesquisar. Andas a sair com ela outra vez? Eu nunca andei com ela, Siena. Foi um boato que se espalhou. Porquê? É Ana! Apanhei-te! Eu sabia que se viesse atrás de ti, descobriam-te tu vives! Viver aqui? Não, eu vim a ver um amigo! A mim parece mais um namorado! O quê? Digam, primeira página! Foi um mal-entendido! Ela era só minha amiga! Uma mimada, irritante, egocêntrica, extremamente egoísta com quem já nem sequer falo, porque tinha o hábito de dar cabo da minha vida! Não, eu acho que provavelmente deves ter visto a minha irmã, Miley. Na verdade, tenho a certeza que era a minha irmã, Miley. Miley! Achas que ele está a chamar-te? Vou escolher a resposta C, salta à vista. Au! Foste rude e depois caíste. Karma! Porquê que os sinais não ficam bem aqui? Jackson, já tive namorados que me traíram e não quero ter outra vez, ouviste? Não faço isso. E se tu... Ei, Siena! Olá! Vim cá abaixo a dizer-te que adoro a tua blusa. Quando é que viste a minha blusa? Quando ela te viu pela janela? Exatamente. Tu não me viste? Eu estava ali assim... Era eu! Chocada por ainda andares com o meu irmão. Eu ia jurar que tinha visto uma loura. Querida, tu andas com o Jackson, os teus olhos devem pregar-te muitas partidas. Que brincalhona. Espreitas pela janela e ainda por cima dizes graçolas. Obrigado por teres esclarecido este mal-entendido. Adeus. Jackson, podes falar comigo lá fora? Contigo? Não. Ah, quem é o brincalhão? Ele já volta. Assim tens tempo para fugir. O que é? Esta foi por pouco, não a podes trazer cá a casa. Oh, está bem, claro, sem dúvida. Vou deixar de trazer cá a casa a única coisa que dá uma nesga de alegria à minha vida. Ou posso entrar e contar-lhe o segredo? Não te atrevas. Queres apostar? Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Deixar contar o meu segredo. Está bem, pronto. Eu conto o meu segredo. A minha irmã é Ana Montana. E é mais pesada do que aparenta. Ah, vai levantar pesos. Vai comer alface. Eu tenho de contar-lhe. Ela teve namorados que a traíram. E se ela voltar a ver a Ana, vai achar que eu sou como eles. Formigas! Formigas! Au! Está bem. Está bem. Força, conta-lhe o meu segredo. Deixa contar ao mundo, deixa arruinar a minha vida. Se eu não lhe contar, vou arruinar a minha. Não me faz diferença. Mas faz-me a mim. E se eu lhe disser para não contar, ela não conta. Tu não sabes. Vá lá, por favor, Jackson. Dá-me mais uma oportunidade. Ela não vai voltar a ver a Ana. E se ela vir? Conto-lhe pessoalmente o segredo. Prometes? Prometo. Ok. Agora, se não te importas, está uma jovem lindíssima lá dentro à espera do seu príncipe encantado. Formigas no nariz! Estão no nariz! Yup. Ele é uma raridade. Boa tarde. E foi então que começámos a... Não está um belo dia? Está tudo bem, companheiro? Uou! Parece que alguém está numa maré de sorte. A sorte não teve nada a ver com isto. Foi uma batalha de forças e perícia. Eu contra o Bruce Gillis. Bruce Gillis? Sim, o Bruce Gillis, de Bruce Willis. Porque a morte fica-lhe tão bem. Bruce Willis, Bruce Gillis. Apanhaste? O meu problema não era esse. Ainda bem. Agora regala os olhos com o jantar. Presumo que vá jantar sozinho. Oh, sabes, não me lembro quem é que vive a minha casa de graça. Quer dizer, uau, já estou cheia só de o ver. Assim é que é falar, yeah. Vá lá, Al, é a melhor oferta que vai receber por este espaço. Esquece, não estou interessado em vender o espaço. Eu herdei do meu pai, que o herdou do pai dele, que o herdou do pai dele. E vou deixá-lo ao meu filho, o Al Júnior. Você está a brincar? Ele tem a palavra morte tatuada no pescoço dele. E não está bem escrita. Não escolhemos os filhos. Se não estás a compreender, fala com o teu pai. A mim foi isto que me calhou. Ei, venha cá. Ninguém vira as costas ao rico. A não ser que o rico deseje isso. Que é o que eu desejo, por isso continua a andar. Assim já me agrada. Oh, Rico, tu estás tão irritado que se continuas assim ainda te começam a sair faíscas pela cabeça. Tens de aprender a descontrair. Precisas de um passatempo. Ah, dantes tinha um. Tornar a vida do Jackson miserável. Oh, que bons tempos. Mas ele agora anda todo feliz lá com o modelo de bikinis. E eu sinto-me como um peixe fora d'água. E eu agora não tenho ninguém. Oh, Rico, eu arranjei um passatempo para ti. O que é que achas de ires à pesca comigo? Então, sentes? Esta paz, sossego, serenidade. 20 minutos e nada. Pronto, peixes idiotas. Se não querem morder, não mordam. Mas sabem o que é que eu vou comer hoje ao jantar? Os vossos papás. Temperados com azeite e vinagre. Nunca vi ninguém tão pequeno com problemas tão grandes. Olha, Jackson, podes ajudar-me a dobrar isto? Deixa-me pensar. Estou a estudar. Vou ter um teste importante. Desde quando é que estudas? Desde que descobri que a Siena fica derretida com boas notas. É, qualquer dia desaparece. Qualquer dia desaparece. Qualquer dia desaparece. Qualquer dia desaparece. Tens consciência do que vai acontecer? Não, não. Espera, espera. Upsi! É um dó. Olá, malta. Digam ao pai para ir ter a prova de roupa. O que é que estás aqui a fazer? A Siena pode entrar a qualquer momento. Está numa sessão fotográfica em São Diego. Oh! Oh, quem é que morreu aqui? A dignidade do teu irmão. Não devemos guardar certas coisas. Como é que podem estar tão descontraídos? Então, e se a Siena voltar mais cedo? Pode muito bem já estar a caminho. Ela pode entrar a qualquer momento. Tens de queimar esta coisa. ela que entre pela porta? Assim alguém teria de contar um certo segredo porque um certo pacto foi feito. E sabes que mais foi feito? Um certo telefonema a um certo perito que pôs o meu telemóvel a localizar o telemóvel da Siena, que neste momento está na praia em São Diego. Trus, trus, trus. Ah. Olá, desculpa. Devia ter ligado, mas perdi o telemóvel em São Diego. Estou sempre a perder os meus telemóveis. Quem está aí? Bem, é... alguém debaixo do lençol? Jackson? É a Ana Montana? Bem, para dizer a verdade... Sou eu, a Miley. Miley, porquê é que estás debaixo de um lençol? Sim, Miley, porquê é que estás debaixo de um lençol? Estás a esconder alguma coisa? Provavelmente um segredo. Eu? Um segredo? Não. Psh, ela só está com vergonha da sua roupa tão simples. Pois é. É. Tu andas sempre tão bem vestida e, na verdade, se não fosse este lençol, já tínhamos todos fugido. Não é? Não é verdade, Miley? É. Vamos andando, divirta. Oh! Desculpa. Ok, até à vista. Adeus. Sabes, a tua irmã é um pouco estranha. E ainda não viste nada. Aham. Porque se tivesses visto, ias perceber como sou inteligente. Ah. Olha, volto já. Pois. Entra. Oh, foi por pouco, mas acho que... Olhem, o que é que foi aquilo? Foi uma ideia brilhante. Prometeste que lhe contavas. Porque pensei que o meu plano ia resultar. Resultam sempre. Nunca resultam. Sim, aprendi uma lição valiosa e acabou tudo em bem. E qual é a lição valiosa? Ainda não cheguei lá. Miley, ela ia-te apanhando duas vezes. Eu não posso arriscar uma terceira vez. Fizemos um pacto e se tu não lhe contares sobre a Ana, conto eu. Ok, espera. Espera. Tens toda a razão. Eu disse que lhe contava, por isso. Eu vou contar. Boa, vamos. Espera, agora não posso. Tenho uma prova de roupa, mas não vou demorar. Vou estar fora apenas algumas horinhas. Não, assim não vai dar. Ai! Tenho um teste daqui a duas horas. Mas esta noite não pode ser. Vou ter uma gravação. Sim, e depois... Sim, e depois tens um concerto, um filme, uma digressão mundial. Eu já percebi qual é a tua ideia. Estás a adiar na esperança que a nossa relação acabe. Não me tinha lembrado disso, mas assim ia ser mais fácil para toda a gente. Sabes que mais? Vais contar-lhe depois da prova, quer eu esteja em casa ou não. Uou. Bom, como é que vais sair desta? Qual é o plano? Não tenho plano. Tenho de contar-lhe que sou Ana Montana. A Siena está a chegar. Não sei se estou preparada. Porquê é que estás nervosa? Ei, se contas da Ana, vou ter de contar da Lola. Pois, como é que ela vai aguentar o choque? Não sei. Trus, trus, trus. Sê forte. Vou tentar. Então, qual é o grande mistério? Eu é que sou a Lola. Hum? Pronto, já disse. Não olhes para mim dessa maneira. O que é que ela tem? A culpa é minha, é para chamar a atenção. Olha, Siena, preciso de contar uma coisa e não vai ser nada fácil. Oh, anda a passar muito tempo com o Jackson e tu tens saudades do teu irmão. Vou ter de responder com um grande e redondo não. Já vais perceber quando vires o meu roupeiro. Oh! Queres o meu conselho para te vestires melhor? Modelo de biquínis, repete lá? Não sejas tão dura contigo. Tu estás bem. Quase sempre. Quase sempre? Sim, a exceção são alguns casacos e também algumas calças. Calculo que hoje estejas assim vestida porque é dia de lavar a roupa. É, pois... Espera, Siena, ouve... Não tenhas vergonha, eu disse a mesma coisa ao Jackson na outra noite na praia quando me emprestou uma camisola e vi que a tinha comprado na Dickie Royce para meninos. Ainda compra roupa lá? Pensei que comprava na Lenny Greens para meninos jovens. Ou não. Eu prometi-lhe que não contava a ninguém. Por favor, não lhe digas que eu te contei. Oh, não! Achas que eu ia dizer ao meu irmão que me revelaste um grande segredo? Oh. Não ia, vai. Gostei imenso, foi ótimo poder passar estes momentos fantásticos contigo. Eu pensei que ias mostrar-me as tuas roupas. Oh, eu ia, mas sei lá, não quero estragar este momento fantástico com... As tuas roupas feias. Pois. Sabes que mais? Vou levar-te às compras no sábado. Vais ver que vais ficar muito melhor. Yeah! Estou tão contente. Sua grande língua de trapos! Da Dickie Rice para meninos. Se ela não consegue guardar um segredo tão simples, não vai conseguir guardar o meu. Ok, meteu água uma vez, grande coisa. E a Dickie tem grande qualidade a baixo preço, com proteção extra nos joelhos, que é à prova de rufias. Jackson, ela não é de confiança. Quem não é de confiança? És tu. Vou contar ao pai. Eu vou contar primeiro, porque sou o único que sabe que ele está na doca. Obrigada. Não tens de quê? Boas! A, B, C, A, B. Estudar facilita. Agora já sei. Rico, fico contente por teres voltado a tentar. Precisava de outro passatempo. Pois, não podes andar a irritar o Jackson para o resto da vida. Apesar de, às vezes, vir mesmo a calhar. Olha para ti. Até já estás mais calmo. Não estejas à espera de apanhar logo alguma coisa. Uou! Oh, segurou bem! Sorte, principiante! Uou! Foi tão fácil! Olha, filho, não deixes que a sorte suba à cabeça. Isto não vai ser sempre assim. Sabe que mais? Não me lembro da última vez que me senti assim tão em paz com o mundo. Como está a correr? Uma maravilha! Mordam-se, seus idiotas com barbatanas! Eu sei que estão aí! Parem de brincar comigo! Para! Au! Para tu! Lutas como uma menina! Sou uma menina, é natural! Pai, fizemos o pacto! Agora não! Vou deixar-vos resolver esta crise familiar. Afinal, os peixes podem esperar por mim. Este rapaz é uma verdadeira peste. Digam lá. A Miley ia sendo apanhada com ano, pois funciona com ciúmes. Eu obriguei a prometer que contava o segredo se voltasse a ser apanhada. E aconteceu, e ela não conta. Eu compreendo. E percebo que isto é muito importante para vocês. Mas parece-me que... Uou! Finalmente apanhei qualquer coisa. Pai, isto é importante. Pois, isto também é. Pai, concentra-te. Diz-lhe que tem de contar. Não, não tenho nada. Filho, desculpa, mas o segredo é dela. A decisão tem de ser dela. Yes! Devolve-me a cana, Jackson. Adorava, mas está presa. Filho, estás a ver aquele peixe a saltar? É o meu orgulho. Pronto, que grande justiça. Tu vais ter o peixe, a Miley vai ter o que quer e eu vou ter o quê? Nada, a não ser uma cana mal cheirosa presa no meu casaco. A minha vida vai mal a pior! Jackson! Estás bem? Estou ótimo! Ainda não apanhou nada? Já apanhei. Estás a ver aquela beleza a puxar o meu filho para o mar? É minha. Jackson, não é tão mal como parece. Vou ter cuidado. Oh, tal como tiveste antes. Eu estou muito mais descansado. É esse o espírito, ainda bem que conversamos. Porquê que não fazes isto por mim? A Lily sabe, o Oliver sabe, o Jake sabe. E ainda por cima ele é ator. São crianças. Essas pessoas são importantes para mim. E a Sienna é importante para mim. Mas não confio nela. Mas eu confio. Jackson, por favor. Esquece. Trus, trus, trus. Oh, olá, Miley. O Jackson já voltou do tal teste. Eu liguei-lhe, mas ele não... Oh, não. Até atendia, mas não quis pagar a taxa de ligação subaquática. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava na doca, caí à água e o Jackson saltou para me salvar. Oh, querido, tu és uma caixinha de surpresas. Oh, por Porquê é que não estás molhada? Eu seco mais depressa. Oh, oh, vês? Contaste o segredo da Ana e acabou tudo bem. Oh, bolas. O segredo da Ana? Eu sabia. Andas a sair com a Ana. Vou-me embora. Também eu. Siena! Que é? Eu... Nada. Pois. Eu logo vi. Ele não anda com a Ana. Então e qual é o grande segredo? Confias mesmo nela? Confio. Então também eu. Olá! Estou a tentar fazer uma saída dramática e vocês estão a arruiná-la. Anda, vais perceber quando vires o meu roupeiro. Eu já sei que tu tens roupas horríveis. As coisas que eu faço por ti. Inacreditável. Tu és a Ana Montana? Yup. E guardas este segredo há 5 anos? E há 4 que eu sou a Lola. Quem é a Lola? Pois, como se não soubesses. Veja se apanha o peixe todo. Sim, já apanhei. Da cabeça ao rabo? Da cabeça ao rabo. Já agora, aquele que o Jackson me fez perder era o pai desse. Oh, aquele que o Jackson largou? Nem mais. É claro que largou. Acabou-se. Toma lá a tua máquina. Vou para casa. Oh, aproveito para descansar. Sinto que amanhã vai ser o seu grande dia. Bom trabalho, Ernie. Mas amanhã, põe um peixe na linha dele. Só um. Pequenino. Eu quero que ele venha sempre. Ai, não há nada mais relaxante que irritar um Stuart. Não tenho razão, companheiro? Claro que tenho.